explora. Se pá nas celulose, deixa a mente dos irmãos da hora. Alguns fuma na paz, outros pita com a mão na coronha. O que é, o que é? Parece um deserto, cercado de grades onde é certo pelo certo. Tem criaca, desacerto, tem visita e homicídio. O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? Vem engarrafada, se bate na lata. Um litro sem doida, dois litros você chapa. Tem mano que racha o pote, outro gira, mas não pira. O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? Homem engravatado, comanda do palácio, que compra o seu voto e te faz de palhaço. Viajando, se pá mostrando os dentes. O que é, o que é? Realmente. O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? Pedra de agonia, vem do óleo da papola. Alguns sumam na lata, outros cachimbi sai de boa. Roubar dignidade é bem pior que o baque. O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? Cédula envolvente, papel moeda, que compra o que quiser, até as barbas do profeta. No Banco Central tem de monte o tempo inteiro. O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? Como a neve, poeira estigante. Ouro branco que enriquece o bolso do traficante. Esticada no prato, Billy Knight, várias mina. O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? Veículo do Estado, todo enfeitado, transporta rato cinza no chiqueiro, é embaçado. Nos traz a covardia circulando na madruga. O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? Beleza natural, de buceta e saia. Algumas são firmeza, outras são dão falha. No frevo, no bar, num rolé de Chevy hatch. O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? Pra se envolver, tem que ter coragem, ser mano de atitude, sem maquiagem, sem massagem. Alguns entram e não vacilam, outros morrem na viagem. O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? Fardado que abusa da autoridade, espanca os irmãozinhos, acha que manda na cidade. Tem rato que morre, outros são cheios de malícia. O que é, o que é? Manda na parede, manda na parede! O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? Vivi te reparando, na quina ou na biqueira. Cagueta correria pra polícia ou pra quem seja. Quando te ver fumando, passa o rádio no cantinho. O que é, o que é? Alô, é da polícia? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? Pino pra malandro, combinação perfeita pro mano que transita de berme de bombeta. Esparra o sistema, dá pano pros moleque. O que é, o que é? É o rap. O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? Tem ruas de terra, barraco de madeira. Pode ser no morro, no cerrado ou na ladeira. Polícia e sofrimento, mas pra nós só alegria. O que é, o que é? É a periferia. O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é? Yeah.